Atenção às emissoras da rede Ioiô de Comunicação. Ao top de 5 frases famosas da TV brasileira, programa Ioiô. Vocês vão ter que me engolir. R$3. Três? R$3. Meu nome é Enéas. Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Que deselegante! No ar, Ioiô, Super Jovem! Tá chegando o Ioiô, já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O Ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. Vamos lá, galera, começando. Eita, ritmo de funk. Tá mais engraçado o off do que o programa. Funk do Ioiô. Eu queria dizer, atenção, Beto Garcia, você não vem no programa, a galera fica falando mal de você por aí. Quero dizer que não fui eu que comecei, hein? Não sei de nada. Não, na verdade, um faltou aqui, sempre isso foi regra, né? Um falta, a gente fica falando mal, não adianta. E hoje... A regra é clara. A regra é claríssima, não adianta isso ficar reclamando. Isso é fora do ar, o programa, que beleza. Beto ficou brabo. O Beto ficou brabo, tirou a rádio do ar. Fala, Jorginho, como é que você tá, querido? Vocês estão? Eu estou muito bem, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira sempre tem um gostinho especial. Do que? De começo de weekend. É, isso mesmo, dia de beber um gosto de álcool já, sexta-feira. Chega a dar uma escumeira na boca. Dá uma escumeira, Jorginho. Escumeira, escumeira. Hoje é dia de tomar uma, hoje é dia de curtir com a galera, hoje é dia de muita festa, muita zoação, é dia de ioiô. Curtir com a galera, também tá aqui curtindo com a galera, o meu brother Guerreiro, @oguerreiro. Estamos curtindo desde o começo da semana. O Guerreiro curte desde que chegou em Beltrão. O Guerreiro só curte, inclusive, ele acha que a vida aqui em Beltrão é só festa, né? Não, é um pouco de trabalho, um pouco de rolê, né? Equilíbrio é tudo, gente. Ah, tá certo, tá certo, um pouco. Tudo hoje bem, Guerreiro? Tudo ótimo, hoje é aquele dia do pecado, né? O Guerreiro, inclusive, que eu saio e encontro ele nas valetas, né? Por que é dia do pecado, Guerreiro? Hoje tem cervejada, hoje tem rolê, tem aí, tem Expobel chegando, então tem bastante coisa pra gente fazer. O azulzinho tá difícil aí. Tudo bem, meu querido Kleber Aguiar? Opa, boa tarde pra todo mundo, boa sexta-feira, bom final de semana. O Jorjão falou que sexta-feira a gente tomar um gole, cara. Quero contar que eu tava aqui na rádio 6 horas da manhã e já tava com vontade de tomar uma gelada. 6 já, da né? manhã? 6 já. Da manhã já. Mas tava pensando. E eu já acordo querendo beber cerveja. Já vocês dá vontade de tomar um vocês gole. Vocês são todos uns alcoólatras. Vira a cápsula daqui pra frente, querido. E não anônimos. Essa cápsula aqui. Isso. Porque não só mudar, em vez de mudar, nós estamos ajeitando o microfone no ar. Enquanto pro pessoal de casa entender, o Léo Lute tá dando um workshop aqui de como mexer no microfone. Workshop em mímica. Em mímica. Que é bem mais difícil, né? Tudo bem, Cleber? Desculpa, eu tava dando workshop e não consegui te dar atenção. Vocês estão bem? Eu tô ótimo. Final de semana, tudo de bom nesse final de semana acontecendo. Além do que, é final de semana e vai começar a Expobel, né, Jorgão? Começa hoje. Amanhã. Começa. Hoje não. A Expobel é diferente. Vai começar no sábado. Ah, é? Hoje tá um canteiro de obras, aliás. Os caras vão derreter amanhã, né? Passei por lá de manhã, os caras vão ter que trabalhar até na madrugada inteira, porque não tá bem pouca coisa pronta no centro lá. Não, é que o meu sobrinho vai participar daquele campeonato que vai ter de LOL. E aí começa hoje, inclusive. O campeonato tem... sim, mas a Expobel, a abertura oficial é amanhã às 10 horas da manhã. Entendi. Mas hoje, se a galera quiser lá ver os jogos, já pode, né? Ou não? Sei. Não sabe? Não vamos sei. Saber daqui a pouco, então, falar com a galera. Eu nem sei o que é LOL. League of Legends. Tá. Eu conhecia. Não sabe também o que é? Eu conhecia LOL. É joguinho. Esse aí, uns parceiros nossos conhecem bem. Eu jogava Atari, né? Falando nisso, ainda falando de LOL, aquela coisa toda, Riverhide, Jorjão. Riverhide. Pac-Man. Eu tinha um joguinho muito antigamente que era um pinguizinho se ia atravessando a rua, sabe? Ah, não. Como é o nome desse jogo? Não. Eu não lembro, mas eu tô ligado que jogo é. Se fosse o sapo, era o Frogger, né? Eu não lembro mais o que era. Crazy Frog. Ou ainda falando de carnaval, né? Segunda de carnaval pela manhã, daí eu indo pra casa, né? Dois caras aí, eu tava indo pra casa, dois caras vindo fantasiado de lindinha e florzinha. Daí eu perguntei pra eles, e a docinho, cadê? Daí ele falou, a gente tomou. Deve ser amigo do Guerreiro isso daí, né? Olha só. Um abraço pra galera aí, manda um abraço pro pessoal aqui da Astor, ou Astor, não sei se eu acertei aí, eu acho que é o Matheus tá mandando pra gente, ouvindo o programa Ioiô. Quero começar, vai falar. Ter 30 anos é tipo, você é velho demais já pra fazer programas de jovem, tipo beber na calçada, porque você não gosta mais, até amanhecer. E você é novo demais pra ir pra um parque jogar dama com a terceira idade. Então é uma idade bem complicada, né? Eu já tô indo no bingo da Tupperware, né? Então já é o começo, legal, né? Cara, é legal. Quando ganha é legal, quando, né? Quando ganha é legal. Não, cada pote de Tapuér custa R$800, não, né? Não, por isso que o pessoal faz consórcio de pote de Tapuér. Não, eu não sabia disso, acredita? Tapuér é eterno. Isso é não é verdade. É verdade. Faz consórcio, eu não sabia. Tem consórcio de Tapuér. É muito caro aquele troço. Mas eu não boto, filho. Tem um tal de... Como é que é o nome do negócio lá? Turbo Chef? Um negócio que... Ah, não sei. É um negocinho pequeno. Não é um negócio que seca a salada? Não, é um negócio que é tipo um mixer. Ah, só que daí você puxa tipo uma motosserra, assim, sabe? Aquilo custa R$280, cara. Dá pra comprar 3 liquidificadores que faz o mesmo efeito, né? E é elétrico o negócio. Mano, eu vi até uma centrífuga pra secar a salada, mano. Não, mas isso é bom, porque dura mais a salada. Se você tirar a água dela. É, não, verdade. Ah, é? Tipo, tu lava a salada e ela sai sequíssima. Não, quando vou guardar a salada. Ana Maria Braba. Quando eu vou guardar. Ana Maria Braba, que papo estranho aqui no programa. Quando eu vou guardar a salada, eu pego a alface, lavo bem e deixo ela na água. Ela dura mais tempo na geladeira. Mas por que lavar? Dicas? Se você não lavar, você come já com carne. Proteína. Come com os bichinhos, né? Proteína. Pura proteína. E esse bicho estranho? Vou pôr na minha baliga? Na minha baliguinha. Festa estranha com gente esquisita. Vou comer. Quero começar. Pode. Não, já vai fazer merchan? Já interrompi você. Pode isso, ir, querido. Fazer merchan, pô! Vamos falar da Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 100 megas. Contrate já 10 Telecom. Beltrão Net Telecom, isso mesmo. Ligue 0800-649-5000. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Beltrão Net Telecom. Pessoal, seguinte. Daqui a pouquinho teremos o pessoal do Chofer 46 aqui. É. Fazer o sorteio da promoção aí da Expobel. Daqui a pouquinho teremos patrocinador novo, mais novo. Novo app de comida da cidade. Já podem trazer um açaí pra gente, inclusive. Já, muitas novidades aqui no programa Ioiô. Diz que o cara pega um avião, né? E se depara. Nossa, forte, né? O cara pegou o Hulk. Não, o cara pegou, foi ali em Pato Branco, daí pegou o avião, né? E sentou, né? Do lado sentou uma loura lindíssima, sabe? Gatona. Aquela gata com pernas. Tipo a Flávia Alessandra, assim? Pernas estonteantes e tudo mais, né? E ele pegou e sem querer sentou do lado. Né? Sentou do lado, não tinha ninguém, né? Ninguém voa só duas, três pessoas cada vez. É. Ninguém. Aí falou pra ela: bom dia. Tá, o que que a senhora tá viajando? Vou pra onde? Ah, não, eu vou pra Brasília porque eu tenho um congresso. O que que a senhora faz? Eu sou sexóloga. Oh, yes. Mas que como sexóloga, que não, eu estudo o sexo, estudo vertentes, variantes do sexo. Por exemplo, o senhor sabia que... Tá vertendo. O senhor sabia que dos homens do mundo não são os africanos, mas sim os árabes que têm os maiores órgãos masculinos, maiores pênis, são os árabes e não os africanos. E o senhor sabia, por exemplo, que os que têm orgasmo mais prolongado, que demoram mais para chegar ao êxtase, são os índios? Olha, conhecedor. E o senhor faz o quê? Não, primeiro permita me apresentar, senhora. Eu sou o Mohamed Pataxó. Meio metro de chibata. Eu acho que ele queria só fazer moral. Moral. Galera, temos aí prêmios pro nosso emboquete hoje ou não? Tem, sempre tem. Eu tenho uma pergunta que ela não é tão engraçada, mas geralmente as respostas são bem engraçadas, isso, né? Ó, por que você foi mandado embora ou saiu do seu último emprego? Pode ser? Por que você foi mandado embora? Isso, é bom. Boa, né? Ó, tem várias respostas aqui, ó. Como de ingresso pro Cinemax. Tem dois ingressos pro Cinemax, tá? Pra curtir um monte de filme legal lá. Então, lembrando que o nosso emboquete é participação por áudio. Isso, tá? Manda áudio, manda, né? Manda áudio. Então, qual é a emboquete de hoje? É por que você foi mandado embora ou saiu do seu último emprego. Isso mesmo. A gente quer muito saber. A mais criativa vai ganhar um combo de ingresso pro Cinemax. Tá, eu bom? Já quero, hein? Não. Mandando um abraço pra galera, um salve pro pessoal da Oagoto. Acho que é isso, né? Que tá aí na escuta. Também a galera aí, manda um abraço, o amigo do Jorjão, Mr. Júnior. Um abraço aí pros seguranças da Expobel. Eu e a galera já estamos aí 24 horas trabalhando direto, hein? Vão ter serviço, inclusive, né? Vão ter serviço aí da Expobel. Bom pensamento da Secretina? Vamos lá, então. O pensamento da Secretina. Não basta ser pobre. Tem que ter um lugar dentro de casa de que tenha uma sacola cheia de sacolas. Ah, meu Deus do céu. É muito boa, tem que repetir três vezes. Parabéns ao pessoal da produção, muita vontade de gravar, né, o pensamento. É a terceira semana que estamos com o mesmo pensamento. Né? Se o coronavírus chega a Francisco Beltrão e é morto a tiros no bairro Padre Urico. Queria estar dando os beijos da pessoa que eu gosto, mas eu não gosto de ninguém. Ainda bem, que o coronavírus não vem em formato de pedra, né? Se o coronavírus chega à Bahia, come três acarajés e morre. Você falou o quê? Ainda bem que... O que, que você falou do beijo ali, Guerreiro? O quê? Ah, não. Ah, falar de novo? Isso. Queria estar dando uns beijos na pessoa que eu gosto. Mas eu não gosto de ninguém e hoje é sexta-feira. Ó, pra você essa aqui, Guerreiro, ó. Se o coronavírus fosse transmitível sexualmente, você estaria 100% imune. 100% imune. Ei, o Brasil é uma coisa bem estranha, principalmente a língua portuguesa, né? É meio bipolar as frases que o pessoal queria, né? Minha nossa. Entendeu? Minha nossa. Minha nossa. Frio dos infernos. Né? Da frio, onde que o inferno é frio, né? É frio, né? Eu fui lá no Vale dos Homossexuais, tava bem quente. O pessoal fala assim, principalmente as mulheres, né? Ah, fica, vai. Fica, vai. Fica, vai. Fica, vai. Bem mal, bem mal. É meio louco. Amanhã no Jornal Hoje. Amanhã no Jornal Hoje. Muito pouco. Se passar álcool nas mãos, você fica imune a várias bactérias. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Eu e o Guerreiro somos imortais. Eita, nós. Assim, eu não bebo porque eu sou crente. Olha, depois que inventar. Crente que faz mal no outro né? dia. Como diria o pessoal, crente tá bunda quente. Depois que inventaram essa parada de não dar nada e se der pouca coisa, não sei onde coloquei minha dignidade, hein? O negócio que ele tá falando ali, cara. A última frase que... É que eu sou DJ, né? Não consigo me conter. A última frase que eu destruí a minha vida foi só se vive hoje. Então, né? Verdade, só se vive hoje. Isso é um perigo, né? É um perigo. Ei, essa frase é perigosíssima. Eu destruí minha forma física de maromba com um negócio, o que não mata engorda. É, também. Tem frases aí que não dá, né? Eu vou dar uma dica. Quando você for numa casa e tiver criança... não brinque com ela por 5 minutos. Ela quer brincar contigo a vida inteira. Né? É complicado. Lembra dos bobôs, né, Jorjão? Os bobôs. Olha, é piadinha interna, né? Contar uma historinha pra você. Olha, eu tava voltando do trabalho sábado passado. Na verdade, eu tava vindo pra Super Jovem sábado passado, né? Que eu saindo vim do 5 rolê, 5 da manhã. Vim reto pra rádio, né? E aí eu tava na esquina ali, encontro um bando de gente correndo na minha direção. O que, que você ia fazer? Correr também. Logicamente, saí correndo junto. Depois de uns 200 metros, mais ou menos, o cara do meu lado me olhou e perguntou assim... Por que eu fazia aula de crossfit de calça e camisa social? Mas também, né? Desligado. Essa dos bobôs eu vou contar porque é engraçado. Não é tão engraçado, mas assim, como criança, tem memória boa, né? A mãe do Léo, as primeiras vezes que ela veio pra cá, foram jantar lá em casa, né? O pai, a mãe do Léo e ele foram jantar lá em casa. E eu tinha o Joãozinho com o quê? Um aninho? Não tinha um aninho e pouco, né? Era quase dois já, Joãozinho. E ele chorava quando as pessoas iam lá em casa, que iam embora. Ele queria que as pessoas ficassem. Uhum. E daí... Bem diferente do Joãozinho, que já tava mandando embora, né? Eu queria que fosse embora, mas tudo bem. Jorge, às 7 da noite, tava abrindo a boca falando, meu Deus que sono. Vamos dormir que a Zizita quer ir embora. E aí ele gostava bastante de robô, e a mãe do Léo, pra poder ir embora, falou, não, eu vou porque eu vou te trazer um robô, né? Eu vou te trazer um robô e eu, por isso que eu vou embora. Uns 4, 5 anos passaram, um dia ela apareceu lá e ele falou, oi. Cadê meu robô? Cadê meu robô? Nem oi, né? Já saiu perguntando. Meu robô. Galera, mande aí a sua resposta pra nossa emboquete. Por que você foi mandado embora e saiu do seu último emprego? Mande pra gente no nosso WhatsApp por áudio, tá bom? Beleza. No 98822-2300. Vamos rolar todas no ar a partir de agora. Vamos tocar música pra galera. Bota, bora, o pessoal galera. Pediu antes ali aquela do Baila Comigo lá. Não, vamos tocar baila, outra. Baila, morena. É hoje que eu me acabo no feijão que a mamãe fez. É hoje que eu me acabo no feijão que a mamãe fez. Galinha ok, macarrão tá ok, farinha tá ok, arroz tá ok, a fome tá ok. Bota no meu prato que eu comer só de uma vez. Paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender.

Estamos de volta com o programa Ioiô ao vivo, agora 22 para as 3. Obrigado pela audiência da galera por aí, galera que tá participando da nossa enquete, né, meus queridos colegas? As nossas emboquetes. Inclusive, a nossa emboquete de hoje era a seguinte pergunta: por que você foi mandado embora ou pediu pra sair do seu último emprego? Por quê? Por quê? Já temos participação ou não? Temos até a participação da bicha muda aqui. Quer ver ela falando? Ó, vamos lá. Essa bicha muda. A bicha muda participando aqui da enquete, vamos, vocês entenderam? Eu não acredito. Cara, achei isso legal, foi uma entrevista real, né? Dela, eu achei legal também. Isso da bicha da muda foi uma entrevista oficial, né? Olha, real. Eu espero que não, que se a repórter foi entrevistar uma bicha muda, pelo amor de Deus. Mas eu vi o vídeo, parecia muito, muito real. Foi o Siqueira Júnior que entrevistou. Vamos ouvir outro aqui, a galera participando. Mande seu áudio pra gente no 988-22-2300. Valendo o quê, Jorjão? Valendo um par de ingressos para o cinema. O Cinemax, vamos lá, outro aqui. E aí, galerinha da Super Jovem, aqui é o Mr. Júnior. Eu só pedi a conta do meu último emprego pelo atraso do salário e porque tem que trabalhar nesse Pobel. Se não, eu ia pedir a conta do mesmo jeito. Eu ganhei a conta porque eu não trabalho. Esse foi o Júnior, agora vamos para... Vamos ver agora quem outro, não mandou o nome aqui, mas tá valendo também, né? Vamos lá. Eu fui mandado embora do meu último emprego porque nós estávamos pulando tábua no meio da tarde e eu acabei quebrando o braço do filho do patrão. Pulando tábua? Ah, é aquela vez assim. Meu Deus, muito bom, mano. Muito bom. Quebrou o braço, viu? Do filho do patrão, cara. Nossa, mas por que ele foi mandado embora, né? Foi um acidente de trabalho, nada demais. É que ele deve ter jogado o pião em 5, meia de altura. Deve pensar na violência, né? Ele se quebrou. Se você pensa que seu pai se é... Quebrar essa cabeça e arrumar emprego. Presta atenção. Atenção vocês, vocês pensam que o pai de vocês é ruim? O emir de Dubai mandou sequestrar as duas filhas e ameaçar a mulher. Nossa! Mude seus conceitos. A justiça britânica concluiu nesta quarta-feira que o emir de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid, realizou uma campanha de intimidação contra a sua mulher, a princesa Arraia da Jordânia, e encomendou o sequestro das suas filhas. O Sheikh também é chefe do governo do Emirados Árabes Unidos. Tentava manter o julgamento secreto, mas a justiça britânica decidiu que o caso era de interesse público. Após meses de depoimento, o tribunal determinou que Emir não foi honesto. Mandou sequestrar duas filhas de um outro casamento que ele teve, né? E intimidou a sua esposa. Então você. Do seu harém. Quando você acha que seu pai é ruim, mude seus conceitos. Esse Sheik aí é o capeta, né? Ele é virado no Cross, que é aquilo, né? É o Cross. Vamos falar com a galera aqui agora do Chofer 46. Yes, Chofer 46, o seu app de mobilidade urbana. Chofer 46 tá com uma super promoção aí pra Expobel. E hoje fizeram aí, trazendo os ganhadores pra gente divulgar aqui na Super Jovem FM. Mas tem muita coisa pra rolar nessa Expobel aí. A galera do Chofer 46, Ângelo, faça as vezes, conte pra nós como é que vai ser aí o embasamento de todos os motoristas do Chofer 46 na 29ª Expobel. Fala, Jorjão, fala, pessoal, como é que tá? Tranquilo? Tudo ótimo, e você tá bem, querido? Eu tô ótimo. Estamos numa corrida aí que o Expobel vai trazer muito movimento pra nós aí. Já largamos mais uma pancada de carro aí pra trabalhar a partir de amanhã, pessoal. Pode ficar tranquilo aí, temos mais de 100 carros. Não vai faltar motora. Oh. Faltar motora não, só tem que ter um pouquinho de paciência. Como tudo na vida, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, tudo, né? Isso mesmo. E aí a dica aí, o pessoal vai pra Expobel, quer tomar um gole lá, né? Aí vai, e outra, capeta. Vai, o detalhe maior, além de você querer tomar um golezinho, pra estacionar vai estar muito difícil, né? Hoje o parque de exposições fica numa área muito central da cidade. Antigamente tinha terreno vago pra todo quanto é lado. Hoje quase não tem mais terreno vago. E eu tava lá perto do parque. Aqueles terrenos que eles usavam todos pra estacionamento, tá cheio de food truck, tá cheio de lanchonete lá. Então, não tem lugar pra estacionar. Boa dica aí de Chofer 46, né? Exatamente, pessoal. Vai de aplicativo, vai pra feira. Hoje eu tava rodando lá, nem começou a feira, tá um caos. Se vocês passaram lá, vocês vão ver. Imagine amanhã. Uhum. Então, pessoal, sem estresse, chama o aplicativo, chama nós aí. O pessoal vai te levar com conforto, no ar, tranquilo. Vai você e os teus amigos, família, quem você quiser levar ali junto. 4 pessoas cada carro, com certeza, né? Lei de trânsito, cima de qualquer coisa. Justamente. Agora a melhor parte de você de Chofer 46 para Expobel é poder tomar a capeta à vontade e depois ir tranquilo para casa. Pode tomar uns bons drinks. Esse ano vai ter um... Pode tomar muito capeta e levar um dragão pra casa. Vai ter uma praça de alimentação, o cara pode tomar um chopinho, tomar um negócio bom lá. Chama o chofer 4,6, vai de boa. Ah, o capeta, né? Não é bom? Capeta é, mas faz mal, cara. Uma vez eu tomei o chope não faz mal, né? Chope, não, chope não dói tanto a cabeça. Ah, na turquia, entendi, né? Entendi. Capeta... Você que é fraco, Jorjão. Não, é, deve ser. Se o Jorge for fraco. Forte, então. Imagina o forte, né? Tá aí, a galera veio aqui pra gente fazer o sorteio hoje, é isso? Isso mesmo, Maurão, já temos aí os ganhadores, vamos passar a palavra pro Mauro. Boa tarde, Jorge, boa tarde, galera. Tudo bem? Mauro deu uma ajeitada no cabelo, no penteado. Tirou muito na barbeirinha, às vezes até faz um milagre, mas não consegue muita coisa, não. Consegue. Coloca o mega aí, Mauro. Como é que... Não, vamos deixar quieto. Como, vamos lembrar como é que foi a promoção. A promoção foi o seguinte, o pessoal se cadastrava, usava o chofer 4,6, a partir do momento que usou, já tá o cadastro lá, você se cadastra, e aí o pessoal vai estar sorteando hoje os ouvintes para a Expobel. Esses vão poder levar mais 3 amigos, correto? E vão para a Expobel na faixa no 0800, tá bom? Vai ser assim, eles vão poder escolher o dia do show, como é que é, Mauro? Não, positivo, ele vai escolher o dia que ele quer ir. Uhum. Vai entrar em contato com nós, a gente depois do... Saindo daqui, a gente vai entrar em contato com o cliente, com vai os passar. Ganhadores. Exatamente, tá. Passar para ele como é que vai funcionar, para quem que ele vai ligar para marcar a hora e tudo. Uhum. Pra se destinar lá ao parque de exposição. Então tá bom. Então vamos para os ganhadores e ganhadoras da promoção do chofer 4,6. Bora vamos lá. Aline, final 2993. Leonel Alves, 9606. Silvia, 5294. Marisa, 6988. Mara, 236. Ô, Jorjão, 2369. Maravilha! Eu não sei por que os 69 também... Não entendi o que gritaram aqui, nossa, também, mas tudo e bem. E olha, começa Mara 69, então maravilha. Nelci, 0101. Carlos, 1313. Ah, oi. Gislane. Vai levar os companheiros. Esses 13 não é Carlos Bolsonaro. Vou levar meus companheiros pra Ecobel. 9884. Quem é esse último aí? Como é que é o nome do último? Gislane. Gislane. 9884. Sadi. 9464. Sadi Menção. Nathalie. 3969. Tem mais ganhadores, né? Lembrando, antes de você revelar todos os ganhadores, o pessoal tá falando aí o primeiro nome e o final do telefone, mas todos vão, o pessoal vai entrar em contato com todos os ganhadores pra pessoa realmente saber, porque tá falando o primeiro nome, de repente não sabe, né? E não conseguiu ouvir o final do telefone, né? O que que acontece, Jorjão? Nós estamos com os prints das corridas que foram sorteadas. Vamos entrar em contato via WhatsApp e mandar o print pro cliente, tá? Para ele saber comprovar. Que ele realmente foi o ganhador. Exato. Daí o que vai acontecer? O cliente, ele vai... Digamos o seguinte, vamos dizer que a Michelle aqui, que ganhou, ela vai pedir pra ir amanhã, certo? Sim. Então, amanhã, a gente vai pedir com o motorista que vai fazer a corrida pra ela, né? Ela vai tirar um print, uma foto, né? Com isso. O nosso motorista, e daí nós vamos anunciar, vamos fazer lá nas nossas redes sociais lá, que ela foi a ganhadora aqui da rádio da Super da Jovem. Promoção Super Jovem, mais chofer 4,6 para a Expobel. Vamos lá. Gabriel, 7418. Daniel, 4855. Alexandre, 8379. Rosane, 9039. Michele, 5163. E Eduarda, 1549. E os ganhadores, muito bem, parabéns aí os ganhadores da promoção de chofer 4,6. Todos os dias, 2 ouvintes vão para a Expobel, né? E mais os amigos, né? Mais três convidados. Jorjão, e tem mais uma, não é só esses aqui que vão. Não. Esses estão indo aqui pelo sorteio. Tem a promoção do instantâneo, tem, né? Tem a promoção do instantâneo. Você pode pegar o carro, tá indo na hora lá, e chegar lá a ser contemplado com a corrida de ida. Com certeza. E em breve teremos Já começou. E em breve teremos uma promoção aqui com a Super Jovem também, né? Essa vai ser muito legal, mas isso vai é um legal. Segredo de Estado. Segredo, não podemos comentar, daqui a pouco, né? A gente revela mais uma promoção do chofer 4,6. Rapaziada, vocês têm mais alguma consideração? Querem falar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Não, Jorjão, só agradecer o espaço de vocês mesmo. Pessoal, Francisco Beltrão, lembrem, chofer 4,6 nasceu aqui, em Francisco Beltrão. Isso. Boa. Mesmo. Então, ó,

Jovem, a rádio do verão. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? Can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to call when I lose control? Com o programa Ioiô, alegria da sua sexta-feira, você que já tá aprontando aí os churras do final de semana, você que já tá fazendo nags, já tá fazendo aquela coisa toda, culpa, né? Culpa desses narguile. Culpa é desses narguile, né? Você quebrou o braço, é culpa do quê? Culpa dos narguile. Culpa dos nargs. Culpa dos nargs. Pessoal, o pessoal do pub também vai contar hoje, mas o Tite chama os 24 jogadores para o começo das eliminatórias da Copa do Mundo, né? Com bastante jogadores do Flamengo. Os convocados são os goleiros, o Ederson do Manchester City, o Ivan da Ponte Preta, olha só, um goleiro de segunda divisão, que top, e o Everton do Parmeira. Zagueiros, o Marquinhos e Thiago Silva do Paris Saint-Germain, Éder Militão do Real Madrid e Felipe do Atlético de Madrid. Os laterais, o Daniel Alves do São Paulo, Danilo e Alexandro da Juventus e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Meio-campistas, o Casemiro do Real Madrid, o Arthur do Barcelona, Fabinho do Liverpool, Everton Ribeiro do Flamengo, Bruno Guimarães do Lyon e Felipe Coutinho do Bayern de Munique. E atacantes, Neymar, Caicai, do Paris Saint-Germain, Roberto Firmino do Liverpool, Richarlison do Everton, Gabriel Barbosa e Bruno Gabigol, né? E o Bruno Henrique do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City e Everton Cebolinha do Grêmio. Pra eles reforçar aí a defesa, eles tinham que chamar os jogadores do União, né? Pra dar uma reforçada na defesa. Pra não levar muito gol. E falando que... em futebol ainda, o jogador, o Ronaldinho Gaúcho lá e o seu irmão, o Roberto Assis, né? Se deram mal, né? Não se conseguiram driblar o pessoal lá do Paraguai, né? Não foram presos, né? Foram detidos. Que ironia, mais, né? Um paraguaio prendendo um brasileiro, por falsificação. É o filho. É 2020, picada, né, guerreiro? Não conseguiu driblar. Agora, aquele irmão do Ronaldinho. Aquele é um traia, né? Tem uma cara de. Aquele malandro. Sempre foi, né? Sempre teve treta. Ele enganou o Grêmio aquela vez que quiseram chegar a fazer a festa pra receber. Sim, e aí foi pro Flamengo. E ele vendeu o cara no mesmo dia pro Flamengo. Pois é, e outra, em Santa Catarina teve um rolo também que teve um. Esses jogos das estrelas, jogos que o pessoal vai lá e faz beneficente, com o Ronaldinho Gaúcho. Só que o cara lá de Santa Catarina vendeu as jantas pro pessoal mais abonado da cidade com a janta com o Ronaldinho Gaúcho. Uhum. Terminou a partida lá, ele pegou o aviãozinho e se mandou pra uma baladinha em balneário. O pessoal ficou lá jantando, tinha pagado não sei quantos conto lá na janta. O Ronaldinho curtindo lá festa. Ele tem o que fazer com o dinheiro, né? Alô. Jantar com o Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho. Que massa, né? É o bruxo. Viu? E ele tava jantando lá. Ele tava bem assim lá em balneário. Ele tava dando uma comida lá em balneário. E após muito rumor, a Netflix finalmente confirmou a data de estreia da quarta temporada de La Casa de Papel. Opa, eu vi o trailer hoje. A continuidade da série é muito aguardada pelos assinantes, dado ao final da terceira parte, né? Vale lembrar que a quarta parte da série já está gravada desde o final de agosto, o que faz com que a série chegue tão rápido. Daqui em frente, o serviço pode adotar aí a política de lançamento do título, praticamente de 6 em 6 meses. Opa. E olha, ainda nessa vibe de futebol, até a gente comentou ontem no... Nesse futebol do time da La Casa de Papel. Não. La Casa de Papel 0, vis-a-vis 4. Vis-a-vis 4, Lúcifer 0. Enfim. Por que você tá fumando, guerreiro? Não posso falar. Esses narguilhas. Esses narguilhas. Olha, o Corinthians anunciou um novo patrocinador, hein? E quem é o Serasa Limpanome? Essa é boa, o Corinthians não. É que eles não entendem muito de futebol. Pra quem não tá fragado. É pra questão da torcida deles, né? Não. O Corinthians tá no Serasa. Isso. Atrás do estádio. Não pagou a parcela, tá devendo cerca de 360 milhões pra Caixa Econômica. E a Caixa Econômica colocou o Corinthians no Serasa. No SPC. E agora o patrocinador é Serasa Limpanome. E eles vão fazer um feirão Limpanome dentro da Arena Corinthians. Que Corinthians legal. Está com o nome sujo. Que entendeu? Coisa. Às vezes tem que desenhar. Os corintianos também. Imposto de renda, eu te amo. Pronto, já fiz minha declaração. Bem bolado. E responda em boquete, bem, hein? Bem bolado. Qual que é o nosso emboquete? Por que você saiu do seu último emprego? Por que você foi demitido? O que motivou a sua saída? É. Temos dois áudios aqui, vamos ouvir ou não ouvir fora do ar. Então, seja o que Deus quiser, vamos ouvir. Tomara que seja besteira. Tempo! Pera aí, eu sei. Bloqueei o bagulho aqui pra não sair, agora vamos lá. Dando parte da emboquete muito louca, vou dizer a verdade pra vocês, mano. A última vez que eu ganhei a conta, por um motivo meio básico, meu patrão descobriu que eu faltei à tarde pra ir pro motel, mano. Nossa! Olha, juro por Deus, mano. Não foi só por isso que eu ganhei a conta, mano. Tu e os companheiros da firma? Com a minha patroa, mano. E eu penso no B.O., mano. Pera aí, ele foi com a patroa, não consigo entender, ele pessoal. Pera aí, vamos pedacinho do final já. Fui pro motel com a minha patroa. E eu penso no B.O., mano. Nossa, tu ganhar a conta foi a melhor coisa. Claro, podia ter levado um chumbo no lombo. Não, mas eu tinha que ter ganhado um aumento, na verdade. O patrão guampa. Outra pessoa aqui mandando. Daí, gurizada super jovem, beleza? Daí. A única vez que eu ganhei a conta que eu trabalhava no posto. Eu era o palhaço da turma e fui fazer uma brincadeira. Peguei e abri o freezer dos picolé, sentei em cima do freezer e falei: alguém vai querer sorvete italiano? Daí todo mundo deu risada, beleza. Um dia depois o gerente me chamou, alguém me dedurou lá, me chamou na sala dele e me mostrou a imagem. Aí ele perguntou: mas o que, que é isso, rapaz? Eu falei, tava calor aquele dia. Foi a pior bucha, daí fui mandado embora. Rapaz, que não. Ele só não me deu justa causa porque ele entendeu a referência. Sou bem italiano? Sou bem italiano, entendi. Depois eu deixo pra lá. Deixa pra lá. Ah, locutora, quem fala? Alô, quem fala? Alô, Nanda. Tudo bom? Oi, é Priscila, a rainha do deserto. É Priscila. De onde, Priscila? De onde, Priscila? Do centro. Olha aí, Priscila, a Priscila do centro, valendo kit com CD e camiseta Jorge Matheus. É, qual é o país, Priscila, que tem duas sílabas que se pode comer uma delas? Ah, prestou atenção? 10 segundos, 9 segundos. E a Priscila disse, Cuba! Cuba! O locutor ficou mudo por alguns segundos. Falou, tá certo, Priscila, vai levar o prêmio pela criatividade, mas a palavra certa era Japão. Olha, na minha casa, se você rir quando está doente, você não está mais doente. É verdade. Já tá rindo, pode ir pra escola. Chorar, não tá com cara de doente. Não tá doente, não dá esse cara de doente. Esse negócio de estar doente, o pessoal tava compartilhando meme no Twitter essa semana, que quando você tá com gripe, o mais normal é você querer ficar em casa, deitado, não fazendo nada. E quem tá com nada. Coronavírus é a volta ao mundo, né? Não para em casa, verdade, parece que tá todo mundo viajando. Todo mundo indo pra Europa, né? Nossa, com condições. Só rico pega só rico esses PDP e trazendo... O euro tá 4,70 e o pessoal indo pra Europa. O euro tá 5 e pouco. Viu? Indo buscar 4,70 tá o dólar. Ah, desculpa, me confundi com as moedas. Vai pras águas do Verê, vai aqui pertinho, né? Que não tem coronavírus, pô. Vem aí na Super Jovem, Hora Interativa, estreia semana que vem, hein, galera? Toda sexta-feira... Desculpa. Toda sexta-feira, das 4 às 5 da tarde, você comanda a nossa programação. Oh. É isso mesmo. Você é o locutor da Super durante uma hora. Hora interativa toda sexta, a partir do dia 13 de março. Inscrições durante horário comercial na Secretaria da Super Jovem. Participe. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que vai estar tocando na concorrência e nós vamos comentar, hein? Isso Boa. Mesmo. Então fica ligado aí com a gente. Piadas aqui. Um hospício dos loucos estavam combinando que iriam pular o muro e ó. Dá no pé e um fugir no sábado. Na quinta foram treinar. Eles pulavam pra fora e pra dentro, pra fora e pra dentro. Na sexta-feira choveu muito forte. No sábado a chuva parou um pouco e o louco disse ao outro: vai lá ver se dá pra gente fugir. Ele foi e voltou muito triste. Vamos ter que adiar nossa fuga. Por quê? A chuva derrubou o muro. Meu Deus, mano. Aqui, a zoeira rola solta. Desculpa, é muita picanha, muito caranguejo, muito Skol e muita Ragni. Ioiô, Super Jovem. Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Sabe, canta assim, vem. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha? Que você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de volta por cima. Quero ouvir. CD foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou no achou. CD foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Você amou, voltou, não achou, voltou. É sempre assim. Cadê o melhor que eu, hein? Tem aí? Cadê suas amizades que você falava e falava que tinha? É isso que cê chama de volta por cima. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou. Cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou. Eu quero ouvir vocês. Cedeu. Cadê o melhor que eu que você arrumou? pessoas. Eita, rapaz! Eu vou Yo-yo. Ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin o Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre fecha quicadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. A veridosa vem jogando, abre fecha quicadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. Fim de semana é de ler. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Pra baile de comunidade. Já avisei pro Kevin Cres. Pra soltar couro de verdade. Que se for minha ex. E hoje tem baile da gaiola. Arrasta, arrasta, arrasta no chão. Se envolveu com os que dá certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os que dá certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os que dá certo, e a sua catucadão. Ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin o Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre fecha quicadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. A veridosa vem jogando, abre fecha quicadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. Fim de semana é de ler. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Pra baile de comunidade. Já avisei pro Kevin Cres. Pra soltar couro de verdade. Que se for minha ex. E hoje tem baile da gaiola. Arrasta, arrasta, arrasta no chão. Se envolveu com os que dá certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os que dá certo, e a sua catucadão. Se envolveu com os que dá certo, e a sua catucadão. Estamos de volta. Opa, com o programa Ioiô no Seco, porque nós estamos aqui sem cuspo, sem nada, mano. Nós já estamos aqui preparando o nosso próximo. Mensagens, eu vou fazer a vinheta. DJ Léo fazendo merda. Vamos, já, tu quer operar aqui, Jojão? Não, não, eu não quero. Então tá bom. Nem sabe. Uma vez eu fiz um curativo. No máximo. E não deu certo, Jojão? Não, não, entendi. Daqui a pouco a gente vai trazer o nosso próximo quadro, a gente vai analisar aqui, inclusive, a programação das nossas concorrentes. Fica aí com a gente, hein? Vamos falar com a galera aqui do nosso. Não temos o que fazer. Galera, vamos aí, galera. Falar com a galera aqui da galera. Antes de falar com a galera, eu quero fazer uma reflexão pra vocês, a reflexão do dia. Reflexão do Jorge. Prestem bem atenção. O pavão e o urubu. O pavão e o urubu viviam numa planície. Um dia o pavão pensava: sou tão bonito, colorido, exuberante, mas não posso voar. Que infelizmente sou eu, né? E o urubu disse: meu voo é tão lindo, sou especialista no ar, mas sou feio demais. Os dois então tiveram uma brilhante ideia. Vamos cruzar, né? E gerar um descendente que voe e seja lindão. Então cruzaram, nasceu o quê? Nasceu o peru, que é feio e não voa. Moral da história, essa coisa tá ruim, não invente merda, tá? Pode ficar pior, né? Pode, João? Ficar pior. Essa daí é a vida, isso momentos mesmo. Da vida. Isso mesmo. E hoje o Ioiô tem novo patrocinador agora pra você pedir sua comida. Não é mais rápido, não, é Rapidão. É mais que rápido. Rapidão. Está aqui os meus amigos do Rapidão, o Tesser. Tudo bem, Tesser? Tudo certo? Salve, salve, povo querido aqui do Ioiô. Joia, tudo bem? Tudo joia. Pessoal que tá escutando em casa, joia. Tranquilo, estamos trazendo isso aqui, essa novidade para pra Francisco Beltrão agora. O Rapidão. É, Rapidão! Rapidão! O pessoal já vai escutar isso aqui muito na rádio agora, daqui pra frente. E é o seguinte, é um aplicativo de delivery. É, você falou de comida, mas essa, tudo que é lançado você vai aprimorando. Então, sim, assim, o Rapidão não é só de comida. Ah, não? Não, tem várias coisas aí. Você vai pedir até ração pra cachorro, olha, vai pedir remédio. Olha aí, Jorge, vai ficar melhor pra você comer. Ficou bem mais tranquilo. É, remédio. A gente já tá entrando com floricultura também, quer mandar flores. Opa, você pode mandar pelo aplicativo. Então, o Rapidão ele é uma expansão. É você que precisa de um serviço rápido. Exatamente. É, hoje em dia, até a gente estava falando nessa semana off, né? Uhum. Que tá tudo. A gente tem necessidade de agilidade. E o trânsito tá ficando complicado em todo lugar, né? Verdade. Uhum. Então, você sair de casa para você comprar alguma coisa, às vezes compensa você pegar o celular, abrir, encomendar exatamente aquilo que você precisa e vai chegar na tua casa rapidão. Olha, né? Uhum. E o valor é o mesmo, que você sair de casa. Você vai até o lugar comprar, você gastaria combustível, e não, com você certeza. Pode pedir e ser entregue. É alimentação, comida, é marmita, é lanche, é pizza, é açaí, sabe, vai água, gás, são dezenas de possibilidades que vai estar. Abriu o aplicativo, você vai ter o mix completo ali de todas as empresas que já estão cadastradas e as que de agora estão entrando. Então, o Rapidão, a gente. É uma ideia que nasceu lá em São José do Rio Preto. É, e o Marcos está aqui, que é nosso sócio. O Marcos já tem a empresa de informática dele aqui estabelecida, mas foi atrás dessas novidades aí e trouxe essa ideia genial aí. Diz que tem até vale abraço, né? Você liga aí, vai o Renato lá na sua casa, te dá um abraço, Rapidão. Canta uma música ainda. Canta uma música ainda. Rapidão, né? Cara, você me deu uma ideia aqui. Ó. Tu viu? Tudo se aprimora, Brainstorm. As grandes ideias nascem da necessidade. É. Exato, então, é verdade. Você tá triste, tá deprimido? O Renato vai lá cantar. Rapidão! Você baixa o Rapidão, vai abraço do Renato Tesser, R$15. Beijo do Renato Tesser, R$25. E aí vai indo, né? Canta Beatles, R$50. R$50. Gabi, desliga o rádio, pelo amor de Deus. Não, desliga o rádio. Não, desliga o rádio. Mas essa é a ideia. O Rapidão tá vindo aí, a gente tá colocando essa... trazendo para cá. E o interessante, não é só aqui em Beltrão, tá? Uhum. A ideia é assim, a gente comprou a franquia Master Paraná, então a gente tem no Paraná inteiro. Uhum. Então, Francisco Beltrão está sendo a primeira cidade a abrir, né? O Rapidão, a ter disponível o serviço, mas já tem mais 5 cidades no Paraná que já estão com a documentação, que já está tudo andando, e nos próximos dias, esse mês ainda, já está estourando. Em breve o Pato Branco vai ter, né? Só chegar a internet lá que já vai ter o Rapidão lá pra galera. Por enquanto a gente entrega daqui. Entrega daqui, né? Entrega Rapidão. Então são as possibilidades, estão aí, o mundão está aberto. É, já existem outras empresas de entrega, mas tudo tem uma novidade, tem mais facilidade, né? E por isso que o mundo vai se desenvolvendo, né? E a gente vai daqui de Beltrão sair para o Sudoeste, e algumas franquias locais serão nossas mesmo, como Francisco Beltrão, que a gente tem a Master Paraná, mas a gente está abrindo aqui em Francisco Beltrão, então nós mesmos vamos administrar. E outras cidades em volta aí, a gente sabe que a Super Jovem vai longe, tá chegando quase em Cascavel. Então assim, aí é já o outro cliente. Então a gente tem o cliente do aplicativo que vai utilizar, todos vocês aqui podem baixar nesse exato momento na sua App Store e utilizar o Rapidão. E também nós temos o outro cliente que está na cidade aí um pouco distante, que ainda você não tem uma teleentrega na sua cidade, não? Então procure aí nosso contato, vai falar com o Marcos, que é o nosso administrador aqui da franquia, o CEO local. E assim a gente pode levar a franquia até outras cidades. Então serão nossos clientes de franquia. Vamos ouvir o comercial da Rapidão, ver como é que ficou? Rapidão! Olha, eu acho que não ficou muito bom, porque a empresa, o cara que fez aqui não é bom, hein? Eu acho que ficou... Vamos ouvir. Que dó de mim. O aplicativo de entregas mais completo e eficiente está aí, no seu celular. Rapidão! Vai pedir pizza, lanches, marmita, açaí. Rapidão! Bebidas, ração para seu pet, mandar flores. Rapidão! Pode até pedir remédio, gás, água, tudo pelo Rapidão! E está tudo aí, na palma da sua mão. Baixe na sua App Store e use sem moderação o aplicativo mais completo de delivery. Rapidão. Show de bola, hein? Gostei, show de bola. Muito bom, muito já bom. Pode baixar agora, já, Renato? Já. Isso que eu ia falar, já tá como rapidão. Rapidão. Entrou rapidão. Ali, rapidão, tem um Rzinho vermelho com amarelo, bem bonitinho ali. Você entra, cadastra, você tem que fazer o cadastro ali normal, como todos os aplicativos de. O Marcão vai dar um oi aí também, né, Marcão? O Marcão achou que não ia falar? Vamos fazer o Marcão falar. O Marcão é tímido. É tímido? Ah, importante, Marcão, acabou de me cutucar aqui. Que por baixo? É por baixo. Que agora vai ter o cupom de lançamento, o cupom de desconto, né? Ah, isso que eu ia já pedir. 20% de desconto. Nossa! Na sua primeira compra, no seu primeiro pedido, uhum. Certo? Então isso é importante, isso aí é interessante. É, você que quer economizar, você que quer ter todas as facilidades que você pode ter para comprar várias coisas, baixa o rapidão rapidão ali, você vai ter o menu que você pode utilizar, certo? Promoções legais. Chegou, só para encerrar aqui, Jorgão, chegou uma pergunta aqui do nosso ICQ. Galera tá perguntando como que vai funcionar com carro, com moto, com avião, como é que funciona para chegar até você? A princípio, o mais rápido sempre é moto. Ah, né? Moto. Ah, legal. E se for, obviamente, situações que podem... Geralmente são pequenos as situações de entrega, né? Mas, de repente, se for uma coisa maior, né? Compra um container de pizzas, por exemplo. Cara de muita fome. Vai chegar de caminhão. Entendi. Independente, depende da necessidade, chega, né? Chega. Chega e chega rapidão. Aí é que é o pessoal tá perguntando, a Maria aqui lá do Horto, entorpecida... Ah, deixa pra lá. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, Jorge. Parabéns aí, pessoal do Rapidão. Muito obrigado por confiarem aqui na Super Jovem, nossos novos patrocinadores do Yoyo. Com certeza, tá, ficamos felizes de ser parceiros aí. Já baixou ali. Ah, e tem novidade também. A partir da semana que vem, estamos negociando e seremos proprietários da franquia Master Santa Catarina. Eita, olha, condições, bom. Hein? Os caras estão indo rapidão. Tão rapidão. A gente volta já, fica aí. Até que vem a sexta-feira. Ela era lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver um campeonato lá em Saquarema, achando que ia dar bom, mas só deu problema. A menina chegou gigante, cheia de esquema. Um moleque apaixonado e ela toda pena. Ele queria um amor, ela só tinha pena. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia, onde chama de sereia, essa menina solta. Ouviu o refrão da música em forró? Vamos lá. Só fez sucesso em Portugal, por que não na Paraíba, né? Por que não na Paraíba, né? Agora. Vamos lá. Vai ter que superar. Essa menina solta. Primeira vez que eu ouvi essa música, achei que a moça. Ela tem a impressão da voz da moça ser feia. E ela é bonitinha. Bem, ela é linda, né, cara? Ela parece aquela máscara cantando chiclete. Ela parece a cantora da Dan Simone, que é cantando em português, né? É verdade, cara. Ela tem a voz rasgada. É o mesmo timbre, né? Deixa eu ver se eu consigo botar a Dan Simone aqui também. É o mesmo timbre, ó. Verdade, viu? Nossa, eu odiava essa música, agora eu gosto. Eu vi você falando no Twitter, inclusive. Eu detesto. A pior música que eu já ouvi na vida é essa aqui. Galera, vamos ver o que é a nossa... Tem coisa pior, rapaz. Tem você coisa... quer fazer o comercial antes, Jorge? Eu quero. Então vamos lá. Porque assim, ó, você quer comer bem, vai pro Dog King. Dog King é uma delícia, cara. Semana passada, fui com a minha família lá no Dog King, toda a galera encheu o Dog King. Fechou o Dog King. Lotou o Dog King. Aí os cozinheiros se viram louco. Eu comi aquele de carne Angus, com hambúrguer de carne. Pensa, e a magonese verde. Aquela magonese verde. Aquela pimentinha. Eu não sou muito da pimenta, eu gosto mais da maionese verde, né? Mas então, no Dog King, não é só. O pessoal fala, Dog King só tem cachorro quente. Que tem gente às vezes que não gosta. Sim, eu sou um que não sou muito fã, mas daí tem hambúrgueres, né? Tem tanto no pão do dog quanto. Mas você prefere uma salsicha ou duas, Jorge? Não, eu não gosto de salsicha. Não, você gosta. Para, quem enganar quem? Eu não gosto de salsicha. Mas enfim, aí eu vou pra carne de boiangos, que é uma. Até agora na boca do guerreiro ali. Então, calma, guerreiro, calma. E daí, depois você... A casa do guerreiro... É do lado. É no caminho. No caminho ele janta no Dog King. né? E aí tem o delivery do Dog King, que é muito rápido, é, né? É muito rápido. 305-555-551. Você, ah, não tô com vontade de sair de casa, hoje é sexta-feira, resolvi zerar umas séries do Netflix, mas bateu fome. 305-555-551, liga lá pro pessoal do Dog King, eles vão levar o lanchão topzera pra você. Mas o legal é ir lá, tomar chope, comer. É super bem localizado ali na União da Vitória, né? Asfalto novo. Asfalto novo. Agora a União da Vitória é o centro gastronômico da cidade, né? É, e das baladas também, né? Fica bem no miolo. Vai de Dog King, eu adoro Dog King, é bom. Você vai na União da Vitória, tem de tudo. Tem lanche bom, tem de tudo pra você. Inclusive, agora tem vários. Tem lanche cru? Tem também. Tem vários sabores do Dog King, mas o que eu mais gosto é o frango duplo, né? Frango, ah, muito bom também. Sempre, eu vou dar uma dica desse. O último que eu pedi era com calabresa e pimenta. Ah, guerreiro. Calabresa. E depois como é que vai no banheiro? pimenta. Vocês comem muita pimenta, pesado. Faz mal. Vamos ver o que a nossa concorrência está tocando nesse momento. Vamos, está aí. Vamos começar aqui pela Anauin FM. Vamos ver, ó. Opa! Sonzeira, responsabilidade. Olha, a Anauin aí bombando. Parabéns ao locutor da Anauin. Bem legal. Parabéns. Fornum Blondes. Fornum Blondes. Acho que tá a Keila lá. WhatsApp. Não tá o Jaime agora lá? Quem que tá agora na Anauin? Eu acho que é Keila, não é? Vê aí, eu acho que é o Jaime agora, não é? Bem que eles podiam mandar um abraço pra nós, né? Agora é Keila, agora é Keila. Keila, beijo pra Keila. Beijo, Keila. Ó, Anauin tocando Fornum. Grande clássico, né, Jorge? Clássico. Você tocou esse aí no... Com certeza. Eu toco esse aí de manhã, das 6 às 7. Com certeza, com certeza. Essa é uma música que não pode faltar num programa de música antiga, esse clássico. E tem outra que eu gosto mais que da Fornum Blondes, que o WhatsApp, que é Spaceman. Spaceman? Também do Fornum Blondes. Fornum Blondes também. Clássicos! Aí você tá ouvindo a Anauin. Não deixa muito que o pessoal vai mudar pra Anauin. Vai mudar pra Anauin, então tá. Vamos agora ver essa aqui, não sei qual que é, deixa eu ver. Essa aqui é Onda Sul. Onda Sul. Ó. Quem tá tocando? É o Digo da Espobel. Então não vamos faturar pra ele. Tá no comercial, se lascou. Vamos ver aqui a massa agora. Vamos ver a massa. Foi fazendo besteira. O que é? Conrado Alexandre. A caminhonete inteira. Aliás, o Conrado Alexandre, um deles vazou da dupla, né? Vazou. Mais novinho. Foi o Playboy, o Playboy vazou lá. O mais magrinho. O mais magrinho. O que cantadinho ficou. Agora mudou. Ó, vamos ver o que vai tocar agora. Vamos ver. Alô, grande abraço, Lu. Beijo pra você, Lu, gostosa pra caramba. Fala isso, ela te processa. Por que eu tô falando verdade isso aqui? Vamos ver se na outra rádio lá não deu nada, né? Tava tocando comercial. Na Onda Sul? É, vamos ver. Daqui a pouco é o padre. Informe-se também pelo fone. Também, lá. Ali, grande Ali. Abraço, Ali. Daqui a pouco ele tá tocando. Sim. Tá gordinho, hein, tio? Cara, esses dias eu encontrei ele lá no mercado, lá no São Cristóvão. Era só picanha e cervejinha. Ganha bem, né? Eu saindo aqui da rádio, ele parou de um lado pra mim, isso aí. O quê? Pera aí, um de cada vez, o que foi, Kleber? Esse dia eu tava saindo aqui da rádio do estacionamento, daí o trânsito muito louco, daí ele deu o ladinho pra mim. Ah, deu o ladinho? Deu o ladinho pra mim. Tem uns radialistas que ganham bem. Tem. Você é um deles, né, Jorge? Não, você é o que ganha mais. Então tá aí, já analisamos as outras rádios. E o que nós vamos tocar, então, já que a gente falou que... Não, a gente tocar a música melhor que a dele está tocando, né? Vamos tocar o quê? Enquanto vocês acham a música aí, eu quero mandar... Aquela do Ferrugem com o Kevin e o Cris é sucesso. É, Romance Proibido. Quando vocês acham a música, eu quero mandar um abraço pro pessoal que vai dar o rolê hoje. Gelei. Gelei. Como é que é? Pessoal, vai pro rolê. Vai dar um rolê. Não, pessoal vai dar um rolê, vai curtir. Vai dar um rolê. Vai estar todo mundo reunido hoje. Um abraço pra Ellen, pro Sandro. Você vai dar rolê hoje, guerreiro? Não, eu não quero. Eu só vou no rolê. Eu não posso, que eu tenho que trabalhar cedo amanhã. Mas senão tu dava o rolê. Eu dava, com certeza. Tu acha que eu vou estar perdendo tempo, Jorjão? Claro que não. Oba! Isso é bom demais. Desculpa, guerreiro. Aquela coisa, né? A vida é só uma, né? Bom, enquanto a nossa concorrência toca música velha, vamos tocar uma música nova pra galera aqui, né? Yo-Yo Super Jovem. Quem sabe ajuda aí? Todo devido respeito. Para de querer fazer eu me apaixonar. Para de querer fazer entrar nesse joguinho. Para de me seduzir pra me forçar a ficar. O meu lugar não é aqui. Mas se você topar um romance proibido no meu particular, seu espaço é garantido. Vem sentando e não conta pra ninguém. seduzir pra me forçar a ficar. O meu lugar não é aqui. Mas se você topar um romance proibido no meu particular, seu espaço é garantido. Aê! Vem sentando, não conta pra ninguém. Deslizando, não conta pra ninguém. Vem sentando e não conta pra ninguém. Deslizando e não conta pra ninguém. Oh. O fenômeno do funk se chama Kevin Ocris, Rio de Janeiro, muito barulho! Aí, vem sentando, não conta pra ninguém. Deslizando, não conta pra ninguém. Aqui é assim. Você pede em nossas redes sociais e a Super Jovem toca. Ouça mais um pedido do WhatsApp. Super Jovem FM. Vamos ouvir? Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir. Jovem FM. Toca inteirinha pra você. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Vibe. É Rihanna Fit Raça Negra. É, você sabe que empregada é um. As empregadas às vezes são meio. São meio fofoqueirinhas, né? As tatas. Aqui na rádio tem uma moça que quase nem é, né? Então a empregada era loira falando com uma outra amiga no telefone. Outra empregada falou: menina do céu! Meu boy me largou! Não, vim trabalhar nessa mansão onde eu trabalho, agora fiquei sabendo, eles não têm nada, é tudo fachada! Aí a pergunta outra, por que, miga? Nada é deles, tudo é emprestado. Como assim? A roupa do patrão usa é de um tal de Hugo Boss. A gravata é de um tal de Pierre Cardin. O carro da patroa é de uma tal de Mercedes, nem é dela. E o pior, você não sabe ainda. Outro dia o patrão tava falando no telefone que tinha um Picasso. Mentira, bem pequenininho, eu já vi. Meu Deus do céu. Papo de empregada. A galera tá participando por aqui, manda um alô aqui pra galera da MA, o Seco, o Toreto, o Bigode, o Marcolino e o secretário Seco. Zeferino. Nossa, galera, lá, cadê os churras aí, hein? Pelo amor moçada? De Deus. Oi, o nosso emboquete, nós já escolhemos? Não escolhemos, qual que nós vamos escolher? Tudo ao vivo aqui, Eu escolhi aquela do... Eu fiquei que imaginando... Braço, eu fiquei imaginando... É, a ele, merda ele, que ele deu, pular mano. Na tábua e o moleque saltar uns 2 metros de altura. Olha, eu gostei da do motel. Eu gostei Vitória do Motel. Temos um empate. Temos um empate. Vamos decidir nas pedrinhas. Nós vamos ouvir de novo. Veja e aí bem. A gente vê no ar o que, que a gente vai na hora, escolher. Né? Isso, na hora. Vamos ver lá. Vamos chamar o boliviano pra decidir? Vamos, chama o boliviano. Chama lá. O boliviano. Vamos primeiro, ele chega. Primeiro aqui, ó. Na parte da emboquete muito louca, vou dizer a verdade pra vocês, mano. A última vez que eu ganhei a conta, por um motivo meio básico, meu patrão descobriu que eu faltei à tarde pra ir pro motel, mano. E olha, juro por Deus, mano. Não foi só por isso que eu ganhei a conta. Não. Fui pra um hotel com a minha patroa, mano. E eu penso no B.O., mano. É. Tá, esse aí do motel da patroa, eu acho que esse aqui que era do... Qual outro mesmo? Era o cara que jogou moleque 86. Seis daquele pacãozinho ali. Eu fui meu último emprego, porque nós tava pulando tábua no meio da tarde e eu acabei quebrando o braço do filho do patrão. Não, esse aí. Esse aí. Tu fica imaginando a situação, pulando tábua com o molequinho. Vai lá na ponta, moleque, vai. E aí saiu longe, saiu voando, né? O cara foi parar em outra... O moleque foi parar em outra empresa. Em outra dimensão, inclusive, o cara foi parar. Como é que é o nome desse cara? Não mandou aqui, mas a gente vai entrar em contato com ele. O ganhador dos ingressos. Final do telefone 0033. Entraremos em contato com você. Com certeza, combinado? Com semana que vem a gente volta com mais ioiô, com mais emboquete. E tchau, mais. Bala. Tchau pra até vocês. Domingo. Até domingo. A reprise a partir das 8 da noite. 8 da noite.